charme e tática no RPG. Em meio a um cenário épico de dragões e masmorras, a comunidade gamer se prepara para um torneio RPG repleto de mistérios e alianças. A notícia circula nos bastidores digitais como um sussurro elegante, sugerindo estratégias inesperadas que mexem com as emoções dos participantes. O evento, visto por trás das cortinas, revela oportunidades ocultas de influência, onde um simples gesto de simpatia pode virar o jogo diante dos olhares atentos dos competidores. Esse movimento sutil ganha forma na arte de controlar o fluxo de atenção sem alarde. A atmosfera pulsa com possibilidades de poder cultural, enquanto táticas de charme amoroso surgem como cartas na manga. Observadores atentos percebem um plano maior, guiado por correntes invisíveis de persuasão e sedução emocional. Charme como arma secreta. No calor da partida, um olhar mais amistoso pode abalar a confiança do adversário, fazendo-o hesitar no momento crucial. Essa técnica, embora discreta, carrega um peso cultural significativo, pois explora as nuances emocionais de cada player. Use gestos amigáveis antes do embate. Mantenha expressões vocais de encorajamento. Intercale provocações leves com simpatia. Crie laços rápidos em conversas paralelas. Essas ações, aparentemente simples, formam uma rede de influências que afeta decisões táticas. A mecânica emocional age como um código oculto, codificado nas reações espontâneas de cada competidor. Fechamento das peças emocionais. Ao final do torneio, restos de sorrisos compartilhados permanecem nas mesas, revelando que a maior vitória não está apenas na contagem de pontos, mas na arte de manipular sentimentos. A emoção, silenciosa e poderosa, emerge como o maior troféu. Competidores refletem sobre as sutilezas do jogo. Uma palavra gentil no momento certo pode valer mais que um ataque feroz. Essa lição traduz o cerne da cultura gamer, onde a convivência e a empatia moldam resultados. Nos bastidores, sinais imperceptíveis revelam a presença de um plano maior, um design sutil que direciona o fluxo cultural. O torneio se encerra como um espetáculo de influências, provando que a persuasão emocional é um dos maiores ativos estratégicos. Em cada expressão de surpresa ou hesitação, percebemos o reflexo de táticas invisíveis, habilmente executadas. O charme, nessa arena, transforma-se em instrumento de controle e colaboração. Assim, o torneio RPG conclui-se como um microcosmo onde a paixão pelo jogo se entrelaça com truques de poder cultural, criando uma narrativa única e envolvente para todos os participantes. Este artigo busca explorar as táticas emocionais que se escondem nas trincheiras dos jogos de RPG, destacando a força do carisma como ferramenta de influência e união na comunidade gamer.